A Rádio Cultura Brasil apresenta Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Apresentação, Lia Machado Alvim. Olá, ouvintes da Rádio Cultura Brasil, boa noite. Hoje, aqui no Todos os Sons, nós vamos conhecer um pouco da música que é produzida hoje no Rio Grande do Sul. Solos trágicos, tango alemão, bolero, marchinha. Todos esses ritmos e muitos outros estão no Música para Ouvir Sentado, do Arthur de Faria e seu conjunto. O Arthur de Faria é o convidado do Todos os Sons de hoje. Ah, que legal. Sempre que eu venho a São Paulo, eu dou um jeito de passar aqui por essa rádio. Aqui. Eu que trabalho numa rádio comercial super, assim, é tão prazeroso poder experimentar outras possibilidades, né, de rádio. Hoje temos um músico radialista aqui hoje para conversar no programa. Arthur, isso é muito seu, né? Tantos ritmos num disco... E esse disco tão melodioso, o Música para Ouvir Sentado? Pois é, porque olha só, a gente tem o grupo há 16 anos já, né, o Arthur de Faria e seu conjunto. E ele é muito resultado, apesar das músicas serem minhas, até nesse tem várias parcerias, assim, com outros caras da banda, ele sempre é muito resultado da soma dos gostos e das individualidades de cada um. E são gostos muito diferentes, por isso que os nossos discos são muito diferentes entre si. Um disco agrada mais o cara que é mais roqueiro, o guitarrista, o outro agrada mais o saxofonista que é mais jazzista, e assim vamos indo. Música para Ouvir Sentado é o primeiro disco totalmente instrumental do gaúcho Arthur de Faria. Tem uma coisa de preocupação nesse, que foi o primeiro disco instrumental, assim, de fazer uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o fato de que eu faço muita música para cinema e muita música para teatro. O Adolfo, o fagotista da banda, também faz muita música para teatro. O Marcão, o guitarrista, também faz muita música para teatro. Temos vários compositores na banda que estão acostumados a trabalhar com música de cena, de serem músicas que contam histórias. Tem a coisa de improviso e tal, mas ele é uma... as composições são todas muito estruturadas e muito isso mesmo da melodia, né? Sempre tem melodias que sejam assoviáveis, mesmo que elas sejam, às vezes, muito sonantes ou... às vezes até tem coisa de politonalismo, mas sempre tem uma coisa de ser levado pela melodia, que eu acho muito importante, né? E que talvez tenha a ver também com o fato de eu ser muito um cancionista também, né? Eu acho que a metade... eu acho que é bem meio a meio, assim, se eu for pensar nas músicas que eu compus, eu acho que metade é instrumental, metade é canção. Ciranda da Ajuda, né? É uma ciranda mais uma milonga. Uhum. Aliás, várias das músicas... são misturas de ritmos. Mais de um gênero aí, né? E queria que você contasse um pouco da ideia das misturas aqui. Essa especificamente, eu gosto muito de ciranda. Toquei algumas vezes com o Siba, né? O que foi sensacional, né? Assim, tu vê como é que é de dentro uma ciranda. Essa música, originalmente, ela foi composta como uma milonga. É uma das tantas músicas que é uma trilha de filme. A gente fez um maluco, um diretor lá de Porto Alegre, o Gustavo Spolidoro, que ele sempre fez curtas metragens em plano sequência. Aí, uns 4 anos atrás, ele fez um longa-metragem em plano-sequência, que foi o primeiro longa-metragem em plano-sequência, e acho que o único, feito com externas na história do cinema. São 80 minutos por Porto Alegre, assim, entra no trem, sai do trem, entra no ônibus, sai do ônibus, passa pelo mercado, vai. E sempre gravando. E a gente, para aumentar a insanidade, fez a trilha ao vivo com o som direto, que ali era feita com violão, acordeon e contrabaixo. A gente num cantinho do trem, assim. E era uma milonga. Quando eu fui transpor para o disco, rearranjar ela para o disco, eu não sei, eu tinha vindo de tocar com o Siba e pensei, cara, essa pulsação da milonga ela tem a ver com a pulsação da ciranda, né? E tem uma coisa que a gente fez também de chamar dois grandes músicos, um do Uruguai e um da Argentina, para dar mais forte essa cara, porque esse é o disco mais surenho, assim, né? Mais sulista nosso. Então tem o Martin Suede, que é um bandoneonista muito jovem, muito sensacional, tem 27, 28 anos. E o Oswaldo Fatoruso, que é o grande, um dos grandes bateras do Cone Sul, né? Ele é um cara que está nativo desde os anos 60, ele é o cara que primeiro transpôs a linguagem do candombe, que é a grande música de Montevidéu, como é o samba para nós. Então, quando a gente começou a experimentar nos ensaios, porque eles vieram umas semanas antes para ensaiar com a gente, essa milonga com o bandoneon, então aí ficou, nossa, agora tá perfeito o negócio, porque é realmente é cirandeiro e é portenho, é sulista, é surenho, sei lá. Então a gente ouve Ciranda da Ajuda. Thank you. essa foi Ciranda da Ajuda, música que tem aqui a participação do Oswaldo Fatoruso e também do Martin Suede. O Oswaldo é irmão, filho irmão do Hugo. Irmão do Hugo. É, ele, o Oswaldo e o Hugo. O Hugo talvez seja o maior músico desse Cone Sul, assim, né? Um cara que todo mundo idolatra e tal. E o Oswaldo e o Hugo, eles fizeram parte do Shakers, né? Que era uma banda dos anos 60, uma banda Beatle, assim. E que era uma espécie de Mutantes do Uruguai, que começou como uma banda Beatle e depois virou uma coisa bem progressiva mesmo. Eles têm um disco, La Conferencia Secreta del Totos Bar, que é o Sgt. Pepper's deles, que é o primeiro disco a misturar rock com tango, rock com candombe, essas coisas. E depois eles fizeram juntos o Opa, que é um grupo aí instrumental, jazzístico, bem na onda do jazz rock na década de 70, quando eles estavam morando nos Estados Unidos. E o Oswaldo é um cara que fala pouco, assim, adorável, mas aí aos poucos tu vai descobrindo, assim, daí ele dizendo, ah, aquela época que eu toquei em trio com o Jaco Pastores e o Pat Metheny. Ah, tocou literalmente, assim, com Deus e todo mundo. Eles eram daquela mesma turma da década de 70 em que circulava o Hermeto. O Hermeto tocou com eles, né? O Hermeto e o Rubem Rada, que é um outro uruguaio muito importante. Tem uma música que é o Tango do Morto, que é um candombe, e que daí ele fez a bateria, fez a percussão toda. Nós ficamos assim tudo besta, porque é muito complicado. O candombe é um ritmo muito difícil para quem não é uruguaio. Isso eu sempre brinco, né? Porque a gente brasileiro tem essa fantasia de que nós somos o povo mais swingado do mundo. Todos os músicos uruguaios sabem tocar samba e bossa nova, e a gente não consegue tocar candombe. Esse disco tem várias faixas, como você mesmo falou, que são temas de teatro, de cinema, né? Compor com essa ideia, com essa encomenda, isso facilita? Eu adoro, adoro. É a coisa que eu mais... O primeiro dinheiro que eu ganhei na vida, com 15 para 16 anos de idade, foi fazendo uma trilha para teatro. De uma música que até a gente gravou no primeiro disco. Depois, muitos anos depois, né? Eu gosto muito. Eu gosto muito de fazer música para cinema, gosto muito de fazer música para teatro. Para dança, eu nunca fiz. Fizeram dois espetáculos já com música minha, mas pegando coisa que já existe. Mas eu gosto de trabalhar sobre encomenda... Gosto de trabalhar com diretores, assim. Eu gosto muito de cinema e sou casado com uma atriz de teatro e de cinema. Então isso é muito, muito presente para mim, assim. Quase sempre gente lá do Sul, né? Daqui eu fiz o último filme da Daniela Thomas, que era o primeiro filme também do Felipe Hirsch, o Insolação, que eu gostei muito de trabalhar com eles. Mas essa coisa de tu ter uma imagem... E tu ter que ilustrar aquilo com música, né? Muitas vezes te dá muito essa coisa de imagem. Para mim, a música instrumental que sempre me agradou, tirando caras como do jazz, como o Monk, o Miles, os M&M's, né? O Monk, o Miles e o Mingus, era sempre uma música muito cinematográfica. O Wagner Tiso é um referencial muito grande para mim de formação, né? A música do Wagner Tiso é muito cinematográfica. Tanto do som imaginário quanto daqueles discos dele, instrumentais da década de 70. Começo da década de 80, o Egberto também, né? Uma coisa muito, muito... Viajante. E de imagens mesmo, né? Sempre te leva a enxergar algo, né? Você sempre... cria paisagens. Isso. Bom, Piazzolla nem se fala, né? Thank you. Brasileiro é um tema de Otávio Dutra, que ganhou arranjo de Arthur de Faria para o longa Espia Só, de Saturnino Rocha. Todos os sons. O ponto de encontro da música instrumental. O Todos os Sons de hoje com o músico Arthur de Faria. Arthur, você estreou em disco com música para gente grande, um trabalho mais difícil para o ouvinte, e agora você lançou Música para Ouvir Sentado, disco mais melodioso. Você fez um caminho inverso aí? Eu gosto muito dessa coisa de jogar com essa coisa do clichê das músicas, né? Assim, dos nomes. O próprio nome, Arthur de Faria e seu conjunto, né? Vero e seu conjunto, é uma coisa bem do... Uma nomenclatura antiga, né? Assim, dos anos 60. É, até antes, 50, 60. Eu sempre penso... A gente brinca com várias ideias, assim, né? A gente quer fazer um música para bater de carro, por exemplo. Uma piada que é assim, só de coisa muito pesada, muito rápida, assim. Uhum. Tem outra bobagem que a gente fala também, que é o música para gente chata. Que seria um disco, assim, bem cabeça e tal, mas que acho que a gente não ia conseguir fazer. Porque tem uma coisa do senso de humor sempre, que é a convivência de muitos anos, né? Esse humor aparece realmente em todos os discos. É, isso é uma coisa que eu busco sempre muito, assim, né? De fazer uma música. Porque a música não precisa ser... Pelo fato dela ser elaborada, ela não precisa ser sisuda, né? Então eu sempre acho que uma música, ela pode ser muito sofisticada e, assim... O fato de uma música ser sofisticada não quer dizer que ela seja boa, né? A música que a gente faz é uma música sofisticada, que ela pode ser boa, pode ser ruim, enfim. Posso dar um milhão de exemplos de música muito simples que eu acho extraordinária, assim. O próprio Siba, que eu já citei tantas vezes aqui, né? Então não é critério de valor, é critério de quantidade de informação que tem. O Música pra Gente Grande é um disco mais difícil. É. Eu acho Embora que gente... vocês fossem bem mais novos. Bem mais novos. Não, eu acho que é uma coisa assim da gente ir amadurecendo mesmo como grupo, em primeiro lugar, né? Porque as músicas eu apresento... Eu acho que o Música pra Gente Grande foi o único que isso não aconteceu, porque quando a gente gravou ainda não era uma banda, era um projeto meu que eu tava contratando as pessoas. Então nesse eu escolhi o repertório sozinho. Mas dali em diante sempre eu vou mostrando as músicas e o pessoal vai dizendo essa sim, essa não, essa sim, essa não. Do Música pra Gente Grande, o disco que você lançou... Em 96, a gente ouve a faixa de abertura, Tema do Louco. Essa que eu compus, foi a primeira música que eu compus sob encomenda, quando eu tinha 15 anos de idade. tema do Louco foi a primeira composição sob encomenda do Arthur de Faria, gravada no CD Música para Gente Grande. Lançar esse disco, a hora que eu peguei esse disco na mão, me lembrou a capa daquele disco Feito em Casa, do Antônio Adolfo. Uhum. Né? Tem muito a ver. Tem a ver, sim. Né? É um disco independente também. É, ele teve essa primeira tiragem, esse primeirão, né, o Música pra Gente Grande, ele teve uma primeira tiragem independente em 96, e depois o Núcleo Contemporâneo relançou ele, eu acho que em 2000, aí com uma nova capa, com um novo projeto gráfico todo e tal. Agora ele tá esgotado, eles estão esgotados, na verdade, eu tenho vontade de relançar tanto o Música pra Gente Grande quanto o Música pra Bater Pezinho, os dois estão esgotados, os discos que eu ainda tenho são o Flicts e esse novo. Nós não falamos do Meu Conjunto Tem Concerto, vamos lá. É, esse é um disco que a gente não gosta muito do resultado sonoro, assim, para uma série de conjunções, assim. Ele poderia ter sido melhor executado, ele é muito bem gravado, assim, mas ele poderia ter sido, até foi uma briga que a gente teve com o engenheiro de som que gravou e que ele tinha razão e nós não. Assim, ele queria que a gente gravasse separado, primeiro gravasse a banda e depois gravasse a orquestra. E a gente acabou gravando junto, então tem uma coisa assim de muito desencontrada, assim, de a gente não tava se ouvindo muito bem e tal. Hoje eu gosto dele muito mais do que eu gostei na época que ele foi lançado. Mas tem coisas que me agradam muito, principalmente a coisa dos desempenhos individuais, porque a peça central dele é uma suíte que eu escrevi em seis movimentos, cinco ou seis, não me lembro agora, para cada um dos solistas da banda. Então a peça para fagote e orquestra de cordas, outra para trombone, a outra para sax, a outra para contrabaixo, e sempre em cima de ritmos do prata, né? Tanto que chama suíte com vista para o prata. Mas é um disco que é um repertório. Bom, duas das músicas a gente regravou agora, né? O Tango do Morto e a Chamamonga. A gente regravou nesse disco instrumental. A gente ouve o Chamamonga. Thank you. CD Meu Conjunto Tem Concerto, de Arthur de Faria e seu conjunto, em gravação feita entre 99 e o ano 2000, ouvimos Chama a Monga, com participação aqui da Orquestra Unicinos, sob regência de José Pedro Boécio. Na Rádio Cultura Brasil, todos os sons. Voltamos a apresentar Todos os Sons, na Rádio Cultura Brasil. Eu estou conversando com Arthur de Faria, músico, jornalista, radialista, produtor musical, aqui no Todos os Sons. Arthur, seus discos aconteceram primeiro disco e depois você leva essa música para o palco ou o contrário? A gente sempre faz o contrário. Isso é uma forma de trabalhar, né? Assim, não acho que seja melhor, mas é tirando o Flicts, que foi um disco que originalmente era uma trilha de uma peça e que depois a gente gostou tanto do resultado que resolveu lançar em disco. Todos os outros primeiros foram muito, muito apresentados. Assim, o repertório desse do instrumental tem músicas que a gente estava tocando há 8 anos, assim. E músicas que tiveram muito arranjo, muitas versões de arranjo, assim. O arranjo do Prenda Minha, por exemplo, eu acho que teve mais de 15 versões, até chegar na versão definitiva. Porque é isso, né? Geralmente a gente toca a música, grava ou anota alguma coisa e tal, e aí eu levo, vou para casa e escrevo o arranjo, e a gente toca de novo, e aí eu mudo mais uma coisinha do arranjo, e assim vai indo. Porque eu acho que é um processo... Quando é banda, né, faz esse sentido, porque muitas vezes isso acontece assim, tu grava o disco, vai montando as músicas no estúdio e tal, e aí faz uma turnê, e aí um ano depois tu pensa, puxa, agora que tá legal essas músicas, né, que daí é quando as pessoas fazem o DVD ao vivo, né, como a gente não tem ainda nenhum DVD e tal, esse sempre foi o processo, eu gosto muito de trabalhar assim, até porque muitas músicas vão caindo no caminho, né, músicas que a gente achou que podia render, e aí tu vê com o público... Ninguém te fala da música, ninguém comenta, sinto que as palmas foram mais xoxas para essa, então já vai deixando de lado. Uma outra música que tu nem apostava muito, então aí as pessoas comentam, gostam, então essa cresce na parada do disco. Eu acho um processo interessante assim de inverter isso. Sempre fiquei feliz com isso. Vamos ouvir como ficou o arranjo final do Arthur de Faria para a toada Prenda Minha. Thank you. Ouvimos Prenda Minha, música de autor desconhecido com arranjo de Arthur de Faria. O Arthur é um músico gaúcho, não sei se todo mundo está percebendo o sotaque, porque o sotaque dele até que é bem... É Porto Alegre, né? Um sotaque diferente do gaúcho, do interior, que fala com o E e tal. Queria que você falasse, ninguém melhor do que você, para explicar para a gente o que é música de fronteira. É, a gente do Sul, e ali também Mato Grosso do Sul e Norte da Argentina, né? Essas fronteiras mais vivas do Brasil, né? Que na prática são essas, né? É, assim, é o Rio Grande do Sul com a Argentina e o Uruguai, Mato Grosso com a Argentina e o Paraguai ali. Por exemplo, a região das Missões, né? Eles se consideram mais missioneiros do que brasileiros, argentinos ou paraguaios. Ou... É uma outra civilização. Essa pátria do chamamé, assim, né? Tanto que tu pega o Amir Sater, por exemplo, ou a Helena Meirelles, e pega os caras do Paraguai, os caras do norte da Argentina, os caras do norte do Rio Grande do Sul, todos eles, cada um tem o seu sotaque, que é bem diferente de tocar, mas todo mundo toca chamamé. E o Rio Grande do Sul tem muito essa coisa da milonga, de uma milonga do Pampa, né, que é uma milonga diferente da milonga cidadana, da milonga da cidade. Essa milonga da cidade, que é uma coisa mais, como as milongas do Piazzolla, por exemplo, né, que é uma coisa mais de Buenos Aires, assim. E tem a milonga do campo, que é uma milonga mais uruguaia, assim, né, lenta, do cara cantar com violão. O Vitor Ramil levou isso a um nível de excelência e de estilização que eu acho que é o melhor, assim, feito no Brasil. Então a gente tem muito essa fronteira geográfica que é muito diluída, né? E aí tem a outra coisa também da fronteira de estilos, que para mim é muito essencial, assim, né? Você pega os caras que são para mim os principais referências, assim, o Frank Zappa, o Rego Barnabé, o Radamés, o Tom Jobim, o Piazzolla. Esses caras, a música deles é o quê, né? Assim, é uma música de fronteira, é uma música que ela tem muito de música erudita, mas tem muito de música popular também, né? Tem muitas coisas do Radamés que tu não sabe dizer o que que é, né? Tem mesmo, assim, o Tom Jobim também. É, o Tom Jobim também, tu pega assim, divertimento para seis instrumentos do Radamés com o sexteto dele, o que que é aquilo ali, né? O Arrigo nem se fala, o Piazzolla também... O que é de mais cool nesse seu disco é o que nós estamos ouvindo aí, o Trôpego Blues. É. Não é? É. Essa é a música preferida do guitarrista da banda, claro. Eu gosto muito dessa música também. Essa eu fiz com 17 anos, é a música mais antiga do disco. Quando eu estava estudando composição na escola de música da Orquestra Sinfônica lá de Porto Alegre. Quase todos nós da banda estudamos lá. Era uma escola muito boa. E essa música era assim, o exercício era a gente ia compor uma sonata. E aí eu fiz uma sonata, mas em ritmo de blues. Então ninguém se dá conta, obviamente, que ela é uma sonata, porque ela é feita com banda e tal, mas ela é toda a estrutura de sonata. A, B, desenvolvimento, coda, toda ela é um exercíciozinho. Os ingredientes estão lá. É um exercíciozinho de forma sonata, assim, bem... Diluído. Bem diluído num ritmo de um blues, daquele blues bem... Thank you. outra característica do seu trabalho é a pesquisa. É algo que você gosta muito e você também já expôs isso. É. Como a tua pesquisa se restringe à música do Sul? Eu dou muita aula de história da música popular brasileira, né? Principalmente com um parceirão meu, que agora eu tô fazendo mestrado, ele virou meu orientador de mestrado, professor. Durante muitos anos em Buenos Aires, deu esse curso, deu algumas vezes em Porto Alegre. Assim, você e quem? O Luiz Augusto Fischer, que já foi colunista da Folha, escreve para Bravo também, um cara que tem uma vasta produção intelectual, assim, tem, sei lá, 30 livros. E o Fischer... também um cara que se interessa muito por isso, e a gente faz esse curso em muitos formatos, assim, a gente já fez assim 8 aulas de 3 horas sobre Chico Buarque, ou 3 aulas de 4 horas toda a música brasileira do século XX, então tem todas as possibilidades, mas sempre se debruçando sobre isso, né? Mas não é um negócio que eu possa dizer que eu tenho uma, assim, eu li, sei lá, todos os livros importantes que tem, me interesso, tenho as discografias das principais pessoas e tal, mas a coisa que eu me debrucei mesmo para tentar destrinchar, porque tem muitos buracos e não tem nenhuma análise sistemática, é a música mesmo, mais especificamente do que do Rio Grande do Sul, a música de Porto Alegre mesmo, que é uma cidade muito peculiar, com a coisa de ser distante, de ser ao mesmo tempo província, ao mesmo tempo ter essa coisa aqui distante entre Argentina, Uruguai e o resto do Brasil, e ao mesmo tempo ser uma cidade que em muitos momentos teve um mercado próprio, assim, muito, muito forte, que gerou uma cultura muito particular. Tem artistas, até hoje, né, tem artistas que são muito grandes no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que são absolutamente desconhecidos em outros lugares do Brasil. E aí tu vai vendo essas idiosincrasias vão te apaixonando, né? E que foi o que aconteceu comigo, assim. Começou por acaso, quando eu era jornalista ainda, de escrever em jornal, que eu comecei a me debruçar. Você escreveu na Veja? Escrevi na Veja, coisa da qual eu me envergonho profundamente, mas foi bem pouco tempo, eu logo pedi demissão. E escrevi na Zero Hora uns 3 anos, assim, que foi uma experiência bem boa, bem, bem legal, assim, aprendi muito. Aí em 92, a prefeitura começou a publicar uma série da história da música de Porto Alegre, que não seguiu, teve 3 ou 4 volumes só, e me encomendaram a das raízes, né, desde a fundação da cidade até 1927, que é quando entra o rádio. Aí eu fiz essa pesquisa também, aí me apaixonei por essa cena, que eu não tinha ideia de como era rica, assim. E aí foi indo, e não parei nunca, assim, de editar coisas. E agora estou publicando nesse site que chama sul21.com.br, que é um jornal virtual. Estou publicando 2 vezes por semana o livro, que tem 800 páginas, vai levar 2 anos para ser publicado. Eu acabei de publicar o capítulo do Radamés, que foi, eu acho que em 10 ou 12 colunas. E para tu ter uma ideia de como tá a tempo isso, o Tom Jobim eu entrevistei para esse capítulo, né? O Tom Jobim estava vivo, o Rafael Rabelo eu entrevistei para esse capítulo. Que legal. O Paulinho da Viola, o Perrone, o Luciano Perrone, baterista do Radamés. Vamos ouvir a seguir 25 de março, do álbum Música para Gente Grande, de Arthur de Faria e seu conjunto. Ouvimos a valsa humorística de Arthur de Faria, chamada 25 de Março. Arthur de Faria ao piano, acompanhado pelo seu conjunto. A gravação é de 1996. na Rádio Cultura Brasil, Todos os Sons. E Arthur, voltando para sua discografia, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 discos. Cinco do seu conjunto e um que era uma trilha. Que antigo, né? É, uma trilha que eu fiz aí sem a banda, né? Fiz para coral, que é um negócio bem radical também. E foi uma trilha encomendada por um grande diretor de lá, com quem eu já trabalhei bastante, que é o Luciano Labarce, que é um produtor também, faz o Porto Alegre em Cena. E foi uma surpresa para todo mundo, porque é uma montagem da Antígona, do Sófocles, traduzida diretamente do grego, sem nenhuma concessão, assim, um espetáculo de quase 3 horas, que foi visto por 25 mil pessoas em Porto Alegre, uma façanha e tanto. Mas então, Arthur, para fechar essa entrevista aqui, gostaria que você falasse da última música do seu disco, Música para Ouvir Sentado, que é A Última Estrada da Praia, que também foi tema, que foi tema para um filme. É um road movie, esse é o primeiro longa de um cara de quem eu fiz todos os curtas, né? O Fabiano de Souza. Que é um cara ainda jovem, assim, mas que eu gosto muito, assim, eu digo, é o meu Antonioni, assim, ele... É, influência total, total italiana, do cinema italiano. Ele tem toda essa pegada, que é um dos meus diretores preferidos, assim, o Antonioni, né? Pá, piro muito nele, assim, vi tudo, adoro. E A Última Estrada da Praia era esse filme, ele é dividido em duas metades, ele é inspirado livremente num livro do Dionélio Machado, um escritor gaúcho bem importante, dos anos 30, 40, que é O Louco do Cati. É um filme que se passa durante o Estado Novo, com a figura de um louco que anda perdido, né, que é levado para um lugar e para o outro e tal. E aí o cara trouxe para a atualidade, então tem uma figura central que é um louco mudo que é levado para um... Então o filme tem duas partes, tem uma parte toda ensolarada, alegre, animada, e esse é o tema principal. E aí eles chegam na praia, aquele litoral gaúcho, que é, assim, é o maior e mais feio e desolado litoral do mundo, que chega a ter praia, assim, chega a ter 150 quilômetros de areia sem nada, nenhuma casa, nada. Aí começa a segunda parte do filme, que é outro filme, que aí é uma trilha desolada, assim, triste, com muito silêncio e tal. E esse tema era um tema bem feliz, né? A ideia era que fosse bem feliz. Chamei o Júlio para compor comigo, que é o trombonista do seu conjunto, porque ska, todos os trombonistas adoram ska. E aí eu fiz a primeira parte, o Júlio fez a segunda. E é bem parecido. Essa é uma que mudou pouco, assim, a versão da trilha do filme para a versão que a gente fez. A gente mudou pouca coisa do arranjo, assim. É uma música que, se não tivesse sido por encomenda, eu não teria feito, por exemplo. Jamais teria feito um ska instrumental. E foi uma música que foi ficando, que num primeiro momento eu achei que não ia ficar no disco, e foi ficando, e acabou entrando no disco, assim, que me deixa Maurício bem Pereira feliz. Deixou? É, Maurício Pereira deixou, botou pilha e tal. E até acabou sendo usado também numa trilha de um programa de rádio, não da minha rádio, de uma outra rádio também, porque acho que ela tem esse clima animado, assim, de trilha de rádio. E tem uma cara um pouco assim, de também uns leves ecos de leste europeu, que é um negócio que eu gosto muito. Então a gente ouve agora A Última Estrada da Praia. Arthur de Faria, muito obrigada. Pô, muito obrigado mais uma vez, foi uma ótima entrevista.